Chegou a voz do Duna, Gol 1168, desse para 2000 pés, ajuste 10 no meio. Duna 2000 pés, com 16, se autorizar, vou dar presente, estou livre a informação. Bomba 47, desce para 4000 pés, ajuste 1016. Novo limite é o QD mais 120 do ND2 Simbra. Bomba 47, direita pro 070, permanece no limite, o QD mais 120. 070 direita, limite 120, QD mais 120, bomba 47. Não, não, não, bem hoje, está autorizado, vou girar para intercerto. Sinal ILS, reporte estabilizado, gol 1168. Bomba 47 para o localizador, direita para 130, reporte estabilizado. Direito 130, reporte estabilizado, bomba 47. 47, desça para 2000 pés, ajuste 10 na meia, reporte estabilizado no localizador, questão 0. 2000, para estabilizado, reporte 4, 4, 7. O nome da última no turno, no minuto do sinal 9 e 5. 2 e 5, obrigado. Controle azul 2721. 2721, que seria possível coordenar por hoje de conquista? Aguarde. Aguarde. Controle 2313, chame turno no 8795. Hoje no 147, chame turno no 8795. 295. Botafogo, Romeu, Vitor Hotel, 8.000 terminou a Aracaju, serviço radar encerrado, mantém a linha de 0075 e chame o controle da Aracaju, frequência 2023. Vem continuar a aproximação, aguarda autorização de curso. Continuar a aproximação, aguarda autorização, 147. Solo 68, solo 03, virei direito, chame solo em 121 do solo 9. Direito, 121 do solo 9, Solo 3, autorizado, posto de sinal 0, zero, sonoro, 100, 0, grau, 0, 8, sonoro. Essa turma chama o centro Recife, frequência 58, decimal 8, retorno 35, 17, solo 07, vira à esquerda, taxiando até o Pátio Militar, no ponto de frequência, boa noite. O Radar 47 está ligando na hotel, tomando essa escuta, boa noite. Pessoal, me autorizado a estacionar, reporte para o bairro. Nós estamos em direto pelo... Acho que é assim. Questão de... A posição ponte, vetores para Aldeão, certo? Se possível, de forma que não. Sim, certo, certo. Vai nos avisar na pista no site. Então, busca para 4 mil pés, já pode conferir seus visuais. sobe a forte decepção APA, altímetro 190, 16, corrigindo interrupção hoje. Dona Bata? É isso, então até o meu. Eu estou flexando com esquerda para 180, ela está entrando máximo 17 milhas. Esquerda 180, vai manter o máximo por 17 milhas, tá bom? Cruza 110, desliga só ponto do caminhão. Agora eu estou flexando, pelo modificado 2225, deixa para 1.110. Que legal, 1.06, reporte visual com campo. Descendo para 1.500 pés, 1.06, reportarei visual, tá bom, meu Fox 9. usa 5 mil pés de descida para passar o Fox Mike Tango, já avisou a campo. Guardando o Fox Mike Tango. Fox Mike Tango, chama o Tango 98895. 1-1-895, Fox Mike Tango, boa noite, Fox Mike Tango. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Fox Mike Tango. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Foxtrot, Mike Tango. Foxtrot, Mike Tango, autorizado final, lançante, reporte final. Sempre reportarei na final da 17, Papa Romeu, Fox, Mike Tango. Oi, Papa, uniforme, decolor 29, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, grau. Autorizada, NIA 1-0-9-0. Autorizada, NIA 1-0-9-0.

Boa noite. Boa noite, controle voo 1099, passada 2.210 na Harbor 1. 1099, contato a base, tudo para nível de 360, via 100 da Harbor 1. 360, via Harbor 1, voo 1099. Azul 9223, via para nível de voo 050, que é legal, 096. Eu Alfredo, me vai informar a Porto Paulista. Falcon 099. Direto Zé, Falcon 099, obrigado. Channel 390, 309, procedimento de emergência, exclusivo, estabilizado no localizador. Boa noite, 9223, desde para 2, não pode autorizar o sinal que seja no celeste 6, eu posso saber o foto no localizador. 2000, autorizado o sinal e agora 6, vou separar o localizador, não seja. Salvador, Xené 63, 90, estabilizado no X-Ray. Xené 63, 90, ajustão 016, atualizado por 0, 580, graus 119. Rio, Q16, tem nível pouso na 10, o Xené 63, 10. Estabilizou o LSXC e o Azul 9223. Azul 9223, chame o teu 182995. 182995, ótimo. Oi, Salvador, boa noite, Azul 9223. Fusão 9223, 12 centímetros, 0 no meio, atualizado pulso, pistola 0, vento 190 graus, 119. Atualizado pulso, 190, 9223. Uniforme FPM 360, reposto, interceptando o final 17. Confirma 360, atrás de esquerda ou direita? Pra esquerda. Ok, sinal agora pra esquerda, agora pra baixo lá. Agora 9h30, desça até 4h30, que é legal, 0h30. 3h30, desça para nível de voo 050, que é legal, 0h30. Escuta final, Delta Planiforme. Fala, esse encontro libera a direita, chama o salvador 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0. Direito 2, 0096, desça para 2006, autorizado final do procedimento IAS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Mas como é estabilizado, então, para 2006, X-Ray, vamos dar uma vez. Autorizado o toque remetido, pistão 7 lento, 90 graus 08, nós. E ele está aqui remetido na 7, tá com o pai,